1643, completa via para 2016. Via 2016, 1643. No 4, no solo 42, prossegue Alfa, Juliette, portão 5, desça pra frente. Alfa, Juliette, portão 5, gol no 7 no 4. Torre 118, meia dúzia, 05. Boa noite, voo no 805, vento 130 graus, com meia dúzia nós, pista livre, autorizado pouso. Pouso 10, autorizado LS no 643, reporta estabilizado. Reta autorizado, reportará estabilizado no 643. Estourou no 643 e está estabilizado no ILS. Chama a torre agora, 118 metros. 118 metros. No 643 está na final, o trem embaixado, travado. Afirmativa, aguardando o estaleiro. Tenta, aguardando. No 4, livre grande, do pátio, foguete 5. Afirma, tá livre. Bom trabalho. Número 805, no solo 46, direita Alfa e Juliette, portão 01. Direita Alfa e Juliette para o 01, no voo 1205. Número 643, pista livre, 130 com 62, autorizado pouso. Entra, autorizado pouso, no 643. 3891, desce para 2000 pés, via bom finito. Estamos 1258, via chegada a Mare 2000 pés, 2016, autorizado LF, reporte estabilizado. Número 643, solo 48, direita Alfa e Juliette, portão 4, nessa frequência. Direita Alfa e Juliette 04, no B43, nessa frequência. Equador, boa, tá 3-2-2-5, informação Bravo, né? Identificação, desce para 2.000 pés, na via chegada Mari 1.016. No 0 no meio, 2.000 via Mari, já 2.000. Vento 120 graus com 62, autorizado pouso pista 10. Boa noite, alta 3891, tá, final visual com a pista, baixou e travou. Boa noite, 3891, aguardando pra você. Governador, boa noite, 05. 805, por chega. Boa noite, autorização de tráfego Natal. Você está bravo? Autorização 32 Magama. Felipe Pouso, 120 com 62. Pouso autorizado, 39, 38 Magama. 6258, prossegue via Alfa com Juliette, posição 14. Alfa Juliette. Prossiga. Natal autorizado, 370, Pesulo 10. Decola da pista 10 com curva esquerda, Pucas e par. Uno 1935 e aciona 5436. Tente autorizado nível 370, decola da 10 com curva esquerda, saída Pucas e par, aerovia Pesulo 10. 11935 controle, 5436 no transponder, gol 1805. Boa noite, 05, contingimento correto, chama pronto. Chama na conta, boa noite, 05. TAM 3891, direita, Alfa Juliette, portão 8, seu solo 07, nessa frequência. Direita, Alfa Juliette, portão 8, 3891. Boa noite, 896, desce até o nível de voo 050, ajuste no 016, via chegada mais.